28 de abril de 2017. Greve geral no Brasil. Recife, centro da cidade. Meu nome é Alexandre Lomilodô, sou do quilombo Tramalunguinho, faço parte da luta do povo de terreiro. O que me trouxe aqui hoje é a luta pela democracia, a luta contra esse governo golpista e contra todas as formas de reforma que estão sendo feitas sem autorização do povo. Meu nome é Diana, sou professora. O que me traz aqui hoje é a preocupação tanto para o meu futuro, né, quanto a preocupação com as gerações que estão chegando, né? Meu nome é Kleber, sou sociólogo de formação. Hoje eu estou aqui basicamente pelo ataque a todos os direitos trabalhistas que a gente vem sofrendo, não só os direitos trabalhistas, como direitos sociais e toda essa usurpação de uma caralhada de coisa que está acontecendo. 28 de abril foi dia de um grande levante de trabalhadoras e trabalhadores contra as reformas da Previdência e trabalhista, que pretendem extinguir direitos duramente conquistados no país, propostas pelo governo golpista de Michel Temer. Para agarrar a precarização! Greve geral, greve geral, greve geral! A Grande Recife parou. Desde o início da manhã, houve 100% de paralisação das linhas de ônibus, redução significativa no metrô, bloqueios de avenidas e estradas, além de paralisação de diversos outros setores. À tarde, dezenas de milhares de pessoas reuniram-se na Praça do Derby e seguiram pela Conde da Boa Vista até a Praça do Diário, no maior protesto da cidade dos últimos anos. Conversamos com Marina Presbítero, representante do Sindicato de Professoras e Professores da Rede Municipal de Ensino. Ela fala como foi a organização desta categoria para as mobilizações. Hoje, dia 28 de abril, a gente está aqui ocupando a Avenida Conde da Boa Vista nessa mobilização nacional, que é essa greve geral dos trabalhadores. Então a gente iniciou desde a madrugada de hoje, ocupando as avenidas, ocupando as ruas e agora aqui na Conde da Boa Vista, nesse grande ato. A gente tirou pela categoria, pelas professoras e professores, atividades em todas as regiões daqui do Recife, né? As RPAs. Então a gente teve atividade lá no centro da cidade, teve atividade na Praça da Encruzilhada, lá na comunidade do Buriti, que é a RPA 3 em Casa Amarela, atividade também na Várzea, a gente conseguiu falar com a comunidade lá ao redor, também no Largo da Paz e no Geraldão, lá em Biribeira. Então a ideia era que a gente pudesse ir em cada regional de Recife, dialogando com a comunidade, dialogando com as pessoas. Também entrevistamos Rômulo Costa, dirigente do Sindicato dos Metroviários. Segundo ele, a paralisação do metrô só não foi maior porque algumas chefias saíram para rodar os trens, inclusive de forma irresponsável. O dirigente nos fala como foi a organização de sua categoria para a greve geral. Estive à frente do comando de greve do estado de Pernambuco e foi um lindo trabalho de construção, tanto com todas as classes trabalhadoras através das centrais sindicais, como também dentro do meu sindicato e a minha categoria metroviária. Fizemos desde panfletagem para que a população entendesse o porquê que o sistema metroviário estava parando, até mesmo ao ponto de irmos para cada setor da empresa para dialogar com cada trabalhador e mostrar a necessidade de mobilizarmos e de nos unirmos às outras classes trabalhadoras neste momento. Na rua, foi vista a diversidade de organizações que lutam por direitos. Para além de apenas um ato pro Lula 2018, como alguns esperavam que seria, pôde-se ver diferentes posições políticas, buscando a unidade de luta contra os ataques aos direitos sociais no Brasil. A Rádio Aconchego está junto a este grande coro contra as reformas da Previdência e Trabalhista, contra o governo Temer, participando da construção de organização popular. Como disse um dos entrevistados no momento do ato, Alexandre Lomi, do Quilombo Cultural Malunguinho. A gente vai ter que se juntar para derrubar Temer, nem que seja na fumaça da Jurema, num catimbó, porque ele não pode com o povo. E nós somos a elite das essências desse povo, não é elite branca que toma conta desse país, não. Nós somos a elite fundadora desse país. Rádio Aconchego, pluralidade de vozes.